filme de gangue. Tiroteio que espirra sangue. Vivo no meio de um bang bang. Nessa questão, não vou além, disposição pro mal e pro bem. Tendência pro crime, vários tem. Não vou negar, já tive também. Tentação faz o homem refém. Atrás de uma lote da lata de 100. Agora me diga quem nunca conheceu alguém que já treinou um caminho errado. Desviou, pegou um atalho. Subi na árvore e caiu no galho. Me recordo, me relembro, vendo umas fotografias. Não sai da minha cabeça a frase que aquele mano dizia. Sou criminoso, tô no corre. Se vacilar, meu sangue escorre. Não quero velar ninguém pra também não ser velado. Não quero apertar o gatilho pra também não ser apertado. Mas se preciso for, eu mando recado. Frase de um moleque que morreu ano passado. Nessa vida, na caminhada, amargo lembranças da quebrada. Quanto vacilo, quanta mancada. Vários tiros na madrugada que fizeram sem escorrer. Sem proceder, a hora do acerto aqui no gueto é assim. Desandou, virou pudim. Já vi vários morrer pra mim, não quero o mesmo fim. Palco de guerra, o inferno na terra, fico longe desse motim. No crime não tenho parceiro e o dinheiro é meu amigo. Cercado por drogas e armas, interesseiros e inimigos. Este é o mundo que vivo. E o medo é o microscópio que aumenta o perigo. Aumenta o perigo. No crime não tenho parceiro e o dinheiro é meu amigo. Cercado por drogas e armas, interesseiros e inimigos. Este é o mundo que vivo. E o medo é só o microscópio que aumenta o perigo. Aumenta o perigo. O barato é louco e acionado sai faísca. Os mano tão ligado, mesmo assim morde a isca. Dinheiro e poder traz inveja, vira ódio. Me diga quem nunca quis ficar no lugar mais alto do pódio. Ter do bom e do melhor para as mulheres ao redor. O filho mais querido pra sua mãe é o xodó. O garoto prodígio em casa tem prestígio. Faz essa fita errada, mas nunca deixa vestígio. Adianto correria, como a maioria que vivem nos cortiços, favelas, periferia. Tem de tudo que sempre sonhou, que nunca teve na sua infância. Hoje é o ladrão que esbanja a elegância. Rolex no pulso, corrente de ouro. Tempo de frio, jaqueta de couro. É de lei quadrada na cinta e no bolso tem Marlboro. No peão pra cima e pra baixo, desfilando de carro e moto. E quem não conhece diz: respeitado no crime, rapaz, eu já vi esse filme demais. Na quebrada ao viver a cores, no caixão coroa de flores. Decepção pra sua família, sua mãe, esposa e filha, que sempre quis te ver numa boa. Respeitava a sua pessoa, não esperava esse fim pra você. Muita falta você vai fazer, fazer o quê? Tentar entender um passado que se passou. Colheu aquilo que semeou na vida bandida. Sempre dizia, desde o início que entrou, que era cercado por drogas e armas, interesseiros e inimigos. E o medo é o microscópio que aumenta o perigo. No crime não tenho parceiro e o dinheiro é meu amigo. Cercado por drogas e armas, interesseiros e inimigos. Esse é o mundo que vivo. E o medo é só o microscópio que aumenta o perigo. Aumenta o perigo na droga. No crime não tenho parceiro e o dinheiro é meu amigo. Cercado por drogas e armas, interesseiros e inimigos. Este é o mundo que vivo. E o medo é o microscópio que aumenta o perigo. Aumenta o perigo, ladrão. Paz, do purgatório, do vale da sombra e da morte. Maligno já, não escolhe o bandido, não escolhe sua cor e sua sorte. Te torna um soldado com os olhos vendados, sem rumo e sem direção. Seu sangue no olho envolvido no crime, na vida sua perseguição. Dos homens de farda que vem na quebrada, somente extorquiu o dinheiro. Só fazem pra poucos, fazendo pilotos, domina nosso mundo inteiro. Diferente de muitos que nascem no berço de ouro, meu pai me deixou. Meu pai entendeu, minha esperança morreu, o crime que me transformou. No monstro homicida, no clique em gatilho, e aperto o gatilho sem dó. E na dinastia, com a profecia, renasce das cinzas ao pó. Passando por cima de tudo, de todos, pra mim conseguir o que quero. Drogas e armas, mulheres e tal, palácio, castelos, império. Não tenho amor, só ódio, rancor, domina o meu coração. Só penso em vingança, todo instante, não sei se terei salvação. Plantei a maldade por todos os cantos e vejo o que ganho em troca. Já sou o bandido, mais perseguido pelo day, que dena que rota. E se me encontrarem gatos seguros, esse será meu futuro. Ou talvez, vindo peneira com o corpo cheio de furos. E no enterro, no meu velório, talvez alguém chore por mim. Sem salva de tiro, sem homenagem, esse será o meu fim. Palco de guerra, o inferno na terra, esse é o mundo que vivo. E o medo é o microscópio que aumenta o perigo, ladrão. O crime não tem parceiro e o dinheiro é meu amigo. Cercado por drogas e armas, interesseiros e inimigos. Esse é o mundo que vivo. E o medo é só o microscópio que aumenta o perigo. Aumenta o perigo. O crime não tem parceiro e o dinheiro é meu amigo. Cercado por drogas e armas, interesseiros e inimigos. Este é o mundo que vivo. E o medo é o microscópio que aumenta o perigo. Aumenta.